Então consegue imaginar ver o seu filho na pele de um negro, de um gay ou de um nordestino? Acho que não, né? Você não sabe como é ser discriminado perante a sociedade. Nós não queremos cotas, não vem com essa esmola. Bora jogar um baralho agora, quem perder, tá talvez fora. Talvez zumbi do Palmar, preto ainda resiste aqui. Que depender de nós jamais iremos sucumbir. Infelizmente, é preto que quer ser branco, não. Infelizmente, o branco não quer ser preto, não. Aqui tá tão ligeiro e não jogo pra perder. Então nós tem que se fortalecer. Entre nós, pra nós, por nós, tem o boy. O ar do jogo agora é nós. Racistas do caralho, vamos jogar o baralho. Quem perder, sai. Quem perder, sai, sai. Racistas do caralho, vamos jogar o baralho. Quem perder, sai. Quem perder, sai, sai. Racistas do caralho, vamos jogar o baralho. Quem perder, sai. Quem perder, sai, sai. Racistas do caralho, vamos jogar o baralho. Quem perder, sai. Quem perder, sai, sai. Racistas são ego infantil, insuflado é fato. Fantoches do sistema, igualdade jamais será válido. Mas se nós infringir, se nós não fugir, se nós não somar, seremos sempre serviço. Eles não compartilharão, casarão, João. Você acorda ou seu futuro é abecão, fião. Poucas ou eterna escravidão social ou racial. Bora mudar a cor desse funeral. Das quebradas do Nordeste ao Sul, mesmo jeito, o mesmo canto de dor, a mesma essência do gueto. Vixe igual ao Chivite, mas só que era soueto. Ninguém ligou quando viu que todos lá eram pretos. O tempo passa e quem morre são os mesmos. O tom de pele visto como defeito, não aceito e tô topando esse desacerto. No Brasil que é ingrato e não existe campo neutro. Racistas do caralho, vamos jogar o baralho. Quem perder, sai. Quem perder, sai, sai. Racistas do caralho, vamos jogar o baralho. Quem perder, sai. Quem perder, sai, sai. Racistas do caralho, vamos jogar o baralho. Quem perder, sai. Quem perder, sai, sai. Racistas do caralho, vamos jogar o baralho. Quem perder, sai. Quem perder, sai, sai. Em São Paulo, a última bolia antes de existir os MC já tinha capoeira e zumbi. João, fala pros seis, ou no oeste é 200 por mês. Mas nunca vi ninguém morrer no Morumbi, não. A juventude junta seus pedaços e vem pro ringue. E o treinamento e armamento é discurso de Luther King. Entre 1 milhão de pretos, tamo recuperando o orgulho de todos, cabelo crespo. Há anos e anos nós vem labutando, resistindo contra os brancos e as brancas racistas e o machismo. Criança preta resiste, homem preto resiste, idoso preto resiste, mulher preta existe, resiste. Sou um revide pro seu sistema, corpo. Amassa o povo, sou eu quem você nega, putz no topo. Vim pra vingar e zingar e andara. O comboio não para, aqui não tem fã de canalha. Racistas do caralho, vamos jogar o baralho. Quem perder, sai. Quem perder, sai, sai. Racistas do caralho, vamos jogar o baralho. Quem perder, sai. Quem perder, sai, sai. Racistas do caralho, vamos jogar o baralho. Quem perder, sai. Quem perder, sai, sai. Racistas do caralho, vamos jogar o baralho. Quem perder, sai. Quem perder, sai, sai. Salve, salve-se! Kamal por aqui, falando de organização xiita. Mano, o show dos caras era cabuloso, uma coisa que não se via muito por aqui, uma banca gigante. E sempre vai vir a música das gravadoras, né, na mente. Uma época que todo mundo queria conseguir um contrato com uma gravadora, tinham poucos independentes tentando fazer alguma coisa. Alguma coisa própria, botar disco na rua. E o Chito tava falando, mano, vamos fazer o nosso próprio caminho. Organização, né? Esse é um dos nomes. E Chita, a parte teoricamente mais radical de uma religião. Louco mesmo. Vamos nos dedicar e nos organizar pelo que a gente acredita. É isso, organização Chita. Vida longa e próspera. Bora. Valeu!